programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, uma quarta, dia 10 de abril de 2019. E a notícia dessa vez, Bernardo... Loja do interior do Espírito Santo plagia site de alunos do ensino médio. Eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Copyright aí, hein, na marca QN News. Nossa. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, né, nós temos aqui a grande a grande loja do interior do Espírito Santo, na... Eu acho que eu não vou falar a localização, eu acho que pode dar merda. Porque a gente não sabe, né? Vai que no futuro aí tentam botar fogo nela. Né, então não sei. Então, mas uma loja em Bom Jesus do Norte, esse incrível município, ela que com um nome extremamente criativo, Queimando Neurônio. Pô, esse nome aí... É, muito bom. Quem bolou é foda. Quem bolou esse nome? Eles copiaram a logomarca de um site mundialmente reconhecido. Eu teve vários prêmios. Foi citado por vários artigos científicos que mudaram o mundo, né? Sim, foi criado em 2016 por dois alunos do ensino médio vagabundos. Que existe até hoje esse site. É, ele tá aí, tá tentando aí ainda, faculdade foda. Eles eram vagabundos, mas eles faziam artigos de qualidade. É, mano. Vagabundo, mas é trabalhador também. Artigo referenciado, com fonte e tudo mais, tudo bonitinho. É. E eles, né, no auge de alguma coisa, eles copiaram a logomarca. Essa é a primeira logomarca? Acho que é a primeira logomarca. Não, essa é a terceira. Essa é, na verdade, a primeira, mas é porque ela foi sofrendo... Ela é a terceira versão da primeira logomarca. Isso aí. E, né, essa grande loja de bugigangas que tem um site que não funciona. Por enquanto, eles falaram que vai voltar. Mas eles falaram que vai voltar. Eles falaram aqui, vai voltar nessa semana, em 25 de outubro. Pois é, foda. E eu gostaria muito de olhar os preços além das coisas, porque eles vendem coisas incríveis, tipo triturador elétrico. Eu não entendi esse triturador. Ele é uma arma? Por que ele tem um negócio pra você colocar no braço? Triturador não é coisa assim. Ah, não. Ah, acho que entendi. A pessoa usa tipo um liquidificador portátil. Exatamente, olha aí. Aí você tem essa pulseira de enfiar no cu aqui. Você pode ver a textura. Ah, isso é verdade. Muito parecido. Você tem um water pipe, que eu não sei o que é. Isso aí é pra fumar, é pra zoar? O que é isso? Isso é um beck em miniatura? Mesmo. Pode até pesquisar aqui. O que é o Walter Pipe? Eu uso o Irina. Eu uso o Walter Pipe. Eu uso café. É um bong. É um bong em miniatura, pra você imitar o Olavo de Carvalho continuando fumando maconha, né? Porque você não quer morrer de câncer de pulmão tão fácil quanto o Olavo de Carvalho. E ele também vende um incrível anel de encaixe de cigarros pra você poder jogar o seu Free Fire sem precisar parar de fumar. É incrível. Aí realmente condiz com o nome, né? Queimando o neurônio. Tá queimando. É verdade, eu não tinha pensado. E inclusive a loja tem um espaço recreativo, porque lá no início tem aqui uma foto incrível desses sofás. Esses sofás camuflados. Nossa, agora com isso, cara. Tem uns sofás camuflados aqui, vai que o exército invade a loja. Nossa, tem umas, canecas também, eu não tô entendendo. Essa caneca tá vendo? Por que tem caneca na loja? Isso aqui é a foto da casa do cara que ele postou com os outros da loja? Que porra é essa? Muito impressionante, caramba. É incrível loja. É o auge do mercantilismo brasileiro. Não. Agora que eu vi a zona. Pera. Nossa! Eu acabei de ler um negócio aqui que eu não tinha visto. Ó, eu vou ler. Publicação de 18 de outubro de 2018. Tem um like, eu quero saber quem que... Antes eu quero saber quem que deu o like. Foi a mãe do cara? Eu não sei quem é essa pessoa, você tem cara de ser bot. Enfim. Peraí que eu tenho que ler, eu perdi aqui porque eu fui olhar qual que era a pessoa. É uma pessoa aleatória, tem cara de ser bot. Eu vou ler aqui, ó. A incrível site. Produtos de sex shop e artigos de head shop, os melhores preços com a comunidade de comprar em casa. Para ter muitos produtos com frete grátis e amostra grátis, curta a página para receber as promoções em breve. Site no ar, o site que não existe, não tá em breve no ar, tá foda. Aí é sacana. Então, esse é sex shop e head shop e tabaco shop e não sei o que shop. Ela, né, ela fez esse plágio desse site. Esse incrível site que é o Neurônios, eu recomendo que vocês olhem. Neurônio esse? Não, o site, a logomarca é mais importante do que o título. Justo. A logomarca tem prioridade. Porque a página chama Queimando Neurônio. Porque é só um, só queima um. A logomarca é Queimando Neurônios. Que por coincidência é a mesma logomarca de um site que foi criado em 2016 por dois alunos vagabundos do ensino médio. Inclusive com registro de marca aqui, tá? Pois é, tem esse problema também. Então assim, né? Inclusive, muito bom. Ai, ai. Então assim, né? Se quem estiver vendo, quiser dar uma denunciada, né? Não sejam agressivos, não tentem fazer nada ilegal. Eu quero que vocês vão legalmente até a página. Vocês procurem aí, a gente já falou o suficiente. Legalmente. Vão dar feedback ou denunciar essa página. Vá em propriedade intelectual, enviar. Concluído. Pronto, eu só quero que vocês façam isso. Porque tem 137 pessoas que foram enganadas. Eu acho que então, essa assim, loja nem chegou a funcionar, né? Eu tenho a sensação que essa loja não existe mais. Porque ou, online ela não existe mais porque ela não tem site. Porém, ela pode ainda existir fisicamente, porque segundo a foto lá inicial, ela tem a loja física, ela não é só um e-commerce. Inclusive, ela copiou nossa logomarca duas vezes, porque ela usou na capa e na imagem de perfil, que é uma criatividade incrível. Não, assim, qual é o problema dessa parada? Não é nem o cara roubar a logo, né? Isso aí tudo bem, eu já fiz uma logo muito melhor, mas ainda é minha logo. Ela ainda é minha. Ela é minha. Eu tenho os arquivos de PSD ainda aqui, salvos. Mas assim, a parada é o que ela se vincula, que é uma sex shop. Não tem problema com ela vincular na sex shop. Eu tenho problema com ela roubar minha logomarca, cara. Não. Pra mim faz muita diferença. Se a gente fizer uma loja do Queimando Neurônios pra vender rola de plástico, eu tô cagando, mano. Eu quero que as pessoas não roubem a minha imagem. Mas é porque, fala sério, cara. É tipo, a pessoa pesquisa seu nome, ela cai nisso e ela vai ficar tipo, caramba, esses caras estão mexendo com isso também? É, a pessoa fica minimamente confusa. Pois é. Mas ela aí, ela vai clicar no site e ele não vai o quê? Funcionar. Ainda bem, né? É, porque... Inclusive, eu não sei se... Eu acho que eu vou tentar comunicação pra pedir explicações. Em relação ao nosso site, todos, pelo menos a parte de áudio, ela é livre. Pra você baixar, utilizar, repostar, desde que você deixe os créditos. A parte visual, ela é toda nossa. É minha. E o texto é tudo nosso. Eu fiz, a ilustração é nossa, os textos são todos nossos. E o podcast então... que é livre pra repostar. Os vídeos, que é o que a gente tá fazendo agora, não são. O vídeo em si não. Não, o vídeo não. O áudio puro. Mas vocês podem usar. Se quiser usar trechos, zoar, repostar, foda-se. Fazer meme. Mas os vídeos, as imagens, os textos, a logomarca, tudo, é nosso. Se vocês roubarem, a gente vai ter que fazer o que é cabível legalmente. A gente não vai tentar te matar. É. Por enquanto. Porque qual é a parada? Demora tipo um tempo, de até uma semana, pra você idealizar um negócio e fazer. Então, assim, é um trampinho pra você fazer um logo. Não é fácil, porque... Não, mesmo, você for... mesmo que você ganhe a parada de graça, ela é sua, foda-se. É verdade. Porque se, for, se eu, se eu parte... sou filho de um bilionário e eu herdei os bilhões dele, eu herdei, não dá direito de ninguém de me roubar. Exatamente. Existe uma página do QN exatamente para falar sobre isso, porque esse site já passou por várias mudanças de visual, porque à medida que eu fui desenvolvendo minha habilidade, e aqui era quando o site fez um ano de existência, em 2017. Caramba, tem muito tempo! E aí tem aqui o histórico de mudanças, né? O visual, como é que ele foi mudando, as logos desde a primeira até a última que teve atualização. as nossas ilustrações e tudo mais. Então, assim, tem tudo lá especificado e o histórico do que aconteceu, né? Pra correções, etc. Tá tudo lá. Não, e assim. E a gente nem usa mais essa logomarca pra ganhar dinheiro nem nada. A gente nem usa ela, não tá mais. A questão é mais uma questão até emocional, de tipo, essa é a história da nossa propriedade, tá ligado? Nossa primeira propriedade intelectual. Só porque a Disney modificou a sua forma de fazer as coisas ao longo dos anos, não te dá direito de roubar as coisas antigas dela. Exatamente. É. Olha aí, isso é um bom exemplo. Só porque Chaplin morreu, não quer dizer que você vai fazer um personagem chapéu coco e bigode. É que as pessoas acham que o projeto é pequeno, que você pode fazer o que você quiser. Não, mano. Então, as coisas valem pra Disney, valem pra gente também. Talvez a gente não tenha o dinheiro pra pagar os mesmos advogados, mas a validade legal deveria ser a mesma, pelo menos. Inclusive, eu tenho os arquivos originais até hoje, porque eu fiz questão de salvar, não os arquivos de imagem PNG, os arquivos de edição mesmo, do GIMP. É, do processo. Camadas, eu lembro da gente testando as paradas, pensando no nome, cara. É, bons tempos. Saudades. Mas é isso, quem quiser acessar aí o Queimando Neurônios para conferir como está o nosso site. Inclusive, está cada vez melhor na parte visual, porque é uma coisa que eu faço questão de caprichar. Porque é a sua formação. É, exatamente. E aí estamos contratando pessoas aí para ver se melhora a quantidade de artigos dentro do site. Né? É, porque a gente está sem tempo. Tava pouco. A gente está sem tempo, então estamos conseguindo gente aí e tá indo. Vamos expandir essa parada aí. E não roubem a propriedade intelectual dos outros, por favor. Não faça isso. Não ganhe dinheiro em cima das coisas dos outros. E não postem a foto da sua casa como foto da sua loja. Principalmente se ela for a sex shop. Isso aí. Faça amor, não faça cópias. Exatamente. Viole cus, não propriedades intelectuais. E viole com autorização. Mais contratizante que isso seja. Né? Então não viole, não. Só aproveite com a autorização do dono. Mas assim, realmente aqui, quando eu achei muito engraçado, cara. Porque demonstra tem um certo alcance, cara. Quando você pesquisa aqui você acha logo e tudo mais. É interessante. Eu fui numa curva de, tipo, achar engraçado e ficar puto depois com o tempo, tá ligado? Pois é. No momento eu fiquei, caralho, como isso é possível? Eu ainda tô na fase de, tipo, aproveitar a parada, que é tipo, nossa, essa sensação de a gente tá no nível de que copiou a gente. Tipo, a gente fez algo que vale a pena ser roubado. É. Realmente, isso é muito louco. Pra pessoa, a pessoa gasta menos esforço, ela pra ela vale mais a pena roubar o nosso do que fazer um próprio. Quer dizer que o nosso nível de qualidade é acima do que ela consegue fazer, mano. É, isso aí. Realmente. Cara, quer dizer que o esforço que a gente fez, ele deu um resultado. É, ele deu um resultado digno de ser roubado. Então é incrível. Foi uma honra ser roubado por você. Ao mesmo tempo que a gente agradece, a gente pede pra não fazer isso de novo. É, e se continuar fazendo, o processinho chega. É, entra em contato que eu faço a logo, não tem problema. Paga. Porque neste caso a gente não vai te dar de graça, porque você roubou a nossa logo. É. O mínimo é pagar. E mudar esse nome ainda, porque é sacanagem. Um S a menos não te faz. Eu vou dar uma mais dica. Ou menos especial. Não pode ser queimando rosquinha que deve ter já. Pois é. Porque é sex shop, né, mano? Nem queimando circuito que é o nosso. Nem domingo com a limonada também, né? E tem várias outras aí, queimando. É, a gente tá cheio de propriedade intelectual. Inclusive, agora que eu percebi que é uma sex shop, eu tô com uma outra visão sobre esse triturador. Eu tenho medo. Você acha que enfim em algum lugar ou enfim alguma coisa dele? Cara, eu não quero saber, não. Acho que eu tô bem assim. Bom, mas é isso aí. Esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima. E falou! Falou! E coques e concertino nas suas propriedades intelectuais. Por favor.